Esta é a ZYL292, Super Rádio Teófilo Ottoni, 910 kHz, onda média de 329 metros, ponto 6, em Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Década de 1950 é conhecida como o período dos anos dourados, marcada por grandes avanços científicos, tecnológicos e mudanças culturais e comportamentais. É nesse contexto que, em 20 de janeiro de 1950, surge a Rádio Teófilo Ottoni, que hoje completa 68 anos de existência. A primeira emissora do Nordeste Mineiro foi fundada pelo empresário carioca Paulo Moura, e 10 anos depois é adquirida pelo grande entusiasta, o radialista Lourival Peixi. Desde 1946, Lourival trabalhava com a comunicação através dos serviços de alto-falantes instalados nos postes da rua central da cidade. Na sucessão, os filhos assumem a emissora, permanecendo até os dias atuais, e hoje dirigem a emissora. Testemunha e participante de grandes e significativos momentos da nossa história, a Rádio Teófilo Ottoni nasceu para servir a comunidade. Credibilidade e idoneidade têm sido a marca da emissora para atender uma grande parcela do empresariado local em anunciar seus produtos. Neste aniversário de 68 anos, nosso reconhecimento aos que trabalharam no passado e à equipe atual que continua levando adiante a comunicação com esforço e responsabilidade. Em especial, a memória de Norival Noca Peixi, que há 15 dias nos deixou. Obrigado, Noca, pela dedicação e amor à nossa querida Rádio Teófilo Ottoni. Neste aniversário, cabe-nos agradecer nossos parceiros que doaram prêmios para serem sorteados durante todo o dia de hoje. Há de se ressaltar que, na busca constante de melhorias, a Rádio Teófilo Ottoni AM 910 passará em 2018 a transmitir também em FM 91.1. Finalizando, afirmamos sem dúvida que nosso melhor presente é você, querido ouvinte. Muito obrigado. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliado a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte. A venda na Farmácias Indiana. Bom dia, estamos chegando com o Circuito Sertanejo desse domingão. É muita música, muita alegria no ar pra você. Aumente o volume, vamos que vamos com o circuito. Quando a gente encontra um grande amor na vida, se descobre os mistérios da emoção, se desperta a paixão adormecida, entregando corpo e alma e coração. Quando a gente está se amando, tudo é lindo. Viajamos nas delícias do prazer, devorando a vida inteira num segundo, o momento mais bonito de viver. Quando o amor domina, não tem jeito, vem se alojar dentro do peito. Quando um grande amor com a gente mexe, nunca mais na vida se esquece. Cada dia, cada noite que passamos, registramos tanta coisa em comum. E E assim a gente vai se descobrindo, e esse amor já fez a gente ser só um. Vou seguindo o caminho dos teus passos, e na luz do teu olhar sempre me vejo. Me encontro no aconchego dos teus braços, dividindo sensações em cada beijo. Quando o amor domina, não tem jeito, vem se alojar dentro do peito. Quando um grande amor com a gente mexe, nunca mais na vida se esquece. Quando o amor domina, não tem jeito, vem se alojar dentro do peito. Quando um grande amor com a gente mexe. Ponto final no Circuito Sertanejo desse domingão. Obrigado pela companhia. Até a próxima. ZYL 292, Rádio Teófilo Otoni, operando na frequência de 910 kHz. Teófilo Otoni, Minas Gerais, líder em audiência. Teófilo Otoni, aqui tá bom demais.